cobro salafra. Difícil é ter ombro pra suportar o peso da safra. Colheita obrigatória no plantio voluntário, semeado no solo do mundo que gira ao contrário. Vi a tia plantada na beira do cachilzinho, na ponta do pau, um neguinho. Pique ramas no alto do morro e é pra plantar terror, porque eu mesmo fui implantado e sobrou pra alguém colher. O ódio germinado no coração do pivete cresceu em meia função dos grão. Aos 17, após o mesclado, quer ser patrão. Eijão, os meninão já cresce na contenção. Se exemplo em quem tá mais perto, o aperto vem dos ladrão. Sem catequização na igreja ou na sala de aula, difícil aprender hoje nas penitenciárias ou na rua, onde os cara nem chega a ficar maturo. Depois que a matraca estrala te enchendo de furo, joelhos não aguentam correr. Se desviar, cê não é Matrix. Sequela nível T12, valeu tanta pose, te brinde, tô mix. Cadeira, caixão, carandiro da nova era. Plante os escritos de Cristo, o sistema não recupera ninguém. Evidente que o inimigo quer. Sentiria Deus nem com três corações. Colher de um sonho que nem foi semeado. Moleque assustado, Bruno, eu também não queria um mesclado. Mas pro sistema é só questão de tempo, veja. Correndo atrás do dia, esquece da verdadeira riqueza. Mas por justiça, paz e alegria, foi necessário que o sangue escorresse naquele dia. Mas daquele dia em diante, basta fazer por merecer, mesmo que merecida fosse a graça. E faço da tinta da caneta meu sangue, das linhas faço vida e família, o que eles chamam de gangue. Bang, bang, como vou ensinar meu filho? Na terra onde 1000 quilos de talento atrás de um gatilho, faz um estrago bem maior que a encomenda dada. Te ressuscito de brinde com coronhadas. E nem os blink colhão vai servir de consolo. Riqueza maior, din, ouro de tolo. Sem ser manequim ou boneco de estrutura eclesiástica. Sem pitangui, sem bisturi, sem plástica. É evidente que o inimigo quer. Nossa derrota, mano, assim que é. Plantando mal pra colher desventura. Bumerangue de aço na lei da semeadura. Só que ele não vai conseguir. Não vou te seguir.